7, 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. 7, 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. 7, 12. Pelo teu amor, pelo teu amor. 7, 12. Até aqui nos ajudou o Senhor. 7, 12. Quero ouvir. Bomba de Hiroshima. Poderia destruir o que Cristo fez em minha vida. No meu coração, guardada sete chá. A vida Jesus Cristo, o diabo nunca invade. Sou morto para o mundo, renascido em Cristo. Distante do pecado, longe do inimigo. Pisando na serpente, no veneno ardente. Eu olho para Cristo, eu sigo de frente. Em Cristo eu creio, nele estou convicto. A palavra está escrito na Bíblia, eu acredito. O Messias Salvador, o leão de Judá, a estrela da manhã. Espírito é verdade, louvando o meu Senhor por toda essa cidade. Guerreiro bem armado com a Bíblia do meu lado. Profetizo a palavra e derroto o diabo. Negra gajota, a fé é minha resposta. Cristo estou na prova, sabendo da vitória. Ele é minha meta, na direção correta. Eu não pago de comédia, não sou estreta. E fé em fé a cada passo dou. Até aqui nos ajudou. Na minha da unção de Jeová. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Samuel. 7, 12. Primeira Samuel. 7, 12. Primeira Samuel. 7, 12. Joga pra aqui, o som bate forte, sim. Se liga aí, aumenta o volume. Que família Ebenezer representa que é uma só. O som bate forte e faz a trilha sonora. Olha ao seu redor, não seja mais um soldado da morte. Perceba, você foi convocado para o exército de Cristo. Junto com a família Ebenezer, a seu serviço, a seu serviço. Neste cheque, sem deixar em vista, eu assumo um compromisso. Deixe Jesus tocar em seu coração. Veja que você tem um valor imenso, irmão. Com ele você nunca está sozinho na alegria. Ele sempre está presente na agonia. Ele é a cura do doente. Enfermidade para ele não progride. Pois a medicina é Jesus Cristo. Aqui existe um indivíduo a se dispor para todo sempre. Aprende numa corrente, numa só voz, cantando. Quero ouvir todo mundo mostrando. Assim diz. Primeira Samuel. Primeira Samuel. Primeira Samuel. Hoje da manhã, desperta abençoado, descansa. Coloca o sono em dia que estava atrasado. Joelho tá no chão, a cara tá no pó. Eu agradeço a Deus por me dar o seu melhor. Eu tomo um café e saio pra jornada. Vou orando, cantando, louvando em meio à quebrada. Fanático por Cristo, por ele me arrisco. Sem perigo, com compromisso. Para fazer aquilo que ele me ordenou. Para fazer aquilo que ele me ordenou. Pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Primeira Samuel, 7, 12. Primeira Samuel, 7, 12. Primeira Samuel, 7, 12. Vem, chega mais aí. É só curtir, sente o clima, vontade aí. Eu tô afim de sentir tua presença e poder te tocar. Porque neste lugar, o pai e o filho está. Tua presença é real, nada vai me abalar. Sou leão guerreiro da tribo de Judá. Eu sei que as lutas vêm, mas elas vão passar se tu quiseres. O barco não vai afundar. Balança pra cá, balança pra lá. No balanço da onda, aí eu vou deslizar. Ligeiro na situação, é assim que sou. Igual a Samuel, quando determinou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas se quiseres ir além, ir bem mais profundo. Primeira Samuel, 7, 12 é o número. Número, número, número, número. Primeira Samuel, 7. Todo mundo! Primeira Samuel, 7, 12. Primeira Samuel, 7, mas não tudo! Primeira Samuel, 7, 12. Primeira Samuel, 7, 12. Primeira Samuel, 7, 12. Primeira Samuel, 7, 12. Primeira Samuel, 7, 12. Diz aí, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor.